tua cara, fico sem graça. Eu prometo não soltar a sua mão nem um segundo. Quando tiver frio, eu vou te aquecer com o meu calor e te dar depois que você entrou na minha vida. Esse sorrisão aqui se multiplica, é só gratidão, oh, no meu coração. Eu tô chonado, chonado, chonado com a pessoa certa do meu lado. Eu tô apaixonado. Eu tô chonado, chonado, chonado com a pessoa certa do meu lado. Eu tô chonado. Eu tô apaixonado. Juntos quebrou a cara, fico sem graça. Eu prometo não soltar a sua mão nem um segundo. Quando tiver frio, eu vou te aquecer com o meu calor e te dar depois que você entrou na minha vida. Esse sorrisão aqui se multiplica, é só gratidão, oh, oh, oh, no meu coração. Eu tô chonado, chonado, chonado com a pessoa certa do meu lado. Eu tô apaixonado. Eu tô chonado, chonado, chonado com a pessoa certa do meu lado. Eu tô chonado.